Tribunal Superior Eleitoral pretende fixar o segundo turno das eleições para o dia 15 de novembro, segundo divulgou o ministro Sidney Sanches, presidente do TSE. Pois é, o NP Top Model Internacional, um tênis para aeróbica e um cinto dourado, oferecimento da Mezzasola. Tá ligando, 359-5638, dá o teu nome, bairro e tudo bem, aproveita e pede a tua música, tá bom? Essa aqui é a linha completa da Mitos. Shampoos, cremes, bronzeadores, sachês e perfumes. Uma pena que você não esteja vendo e nem sentindo, mas não tem problema. As lojas Mitos ficam abertas até às 19 horas. Mitos, use e abuse. A Mitos espera por você no primeiro piso do Boulevard 161. Ei, o senhor tá bem? É, mais ou menos. Nossa, que estrago, hein? Tava no seguro? Tava sim. Hoje mesmo vou passar na Teixeira e trocar a lente dos meus óculos de grau. Ué? É o certificado de garantia da Teixeira. Comprando seus óculos de grau na Teixeira, não precisa se preocupar com as lentes. Quebrou, trocou grátis. Quebrou, trocou grátis. Ópticas Teixeira. Tecnologia com coração. Matricule-se já nos cursos de mecânica, refrigeração e eletricidade industrial no IBET, Instituto Brasileiro de Ensino Técnico. Vagas nos três turnos. IBET, Largo de Nazaré, número 1. Fone 242-2698. Gravou 242-2698. Da Mezzasola, é assim, tudo com 50% de desconto. Sabe por quê? Porque a Mezzasola tem fabricação própria e pronta entrega. Mezzasola, sapatos do número 33 até 42. Aguarde breve Mezzasola no RCA Vilas Shopping, Vilas do Atlântico. Mezzasola, Mark Center, Loja 3 e Itaigara. Free Shopping, o seu centro de compras e serviço. Free Shopping Rio Vermelho, conforto e tranquilidade com estacionamento próprio. Cantinho mais gostoso da Praça Gal Costa, com frutos do mar, tira-gosto, lambreta, caldo de sururu e um variado cardápio. Petiscos, almoço e jantar comercial. As quintas e sextas, Seresta. Petiscos, térreo do Iguatemi. Quebrou? O Borrachão consertou. Tudo em borracha para o seu carro. Promoção do mês. Para-brisa por apenas 700 cruzados. O Borrachão. Avenida Barros Reis, 330 Retiro. Fone 2334565. Agora de sexta a domingo, Farol de Itapuã é só festa. Galo Bar e Restaurante. Cozinha la carte com música ao vivo e uma boa lambada. Galo Bar e Restaurante. Não cobramos qualquer artístico nem taxa de serviço. Galo Bar e Restaurante. A festa do Farol de Itapuã. 104 FM. A boa! Confira o céu 2:30. Oi, Leis de Volta, Velho Magal. Tema de abertura da novela Rainha da Sucata. Ah, me chama que eu vou. 359-5638, valendo os brindes pra você. Seu corpo estremece e já não consegue parar. Seu corpo se espalha na minha mão.